temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam o conhecimento e a instrução. Provérbios, capítulo 1 e verso 7. Bom dia, meus amados irmãos. É com muita alegria, com muito carinho, que nós retornamos agora nessa segunda-feira, dia 4 de fevereiro, para mais uma programação. Final de semana abençoado, onde a presença de Deus, mais uma vez, ela esteve presente em nossas reuniões, e nós somos gratos por tudo que o Senhor tem realizado. Iniciamos hoje essa preparação para a semana da Santa Ceia do Senhor. E nós sabemos que é uma semana de orações, nas 7 da manhã até as 8, um grupo de irmãos estão sempre ali orando, buscando e clamando ao nosso Deus dos céus. Mas, para minha alegria, nesta manhã está conosco o evangelista Geraldino Júnior, e nós estamos tendo um novo momento na nossa igreja com o trabalho de quarta-feira, e eu gostaria, Júnior, que tu convidasse esse povo que nos ouve, os amigos, os irmãos, para essas reuniões abençoadas que Deus certamente estará nos dando nesse mês de fevereiro e aos demais meses que estão por vir. Bom dia, pastor Geraldino. Bom dia, ouvinte. Nós estamos iniciando o ano de 2013 debaixo de muita luta, não é verdade? Com essa situação ocorrida em Santa Maria, onde muitas famílias estão sofrendo a perda de um ente querido. E a nossa igreja, ela tem esse alvo principal, que é de abençoar as famílias. E você que é pai, certamente sofreria muito a perda física de um filho. Mas a gente tem percebido que dentro das casas, mesmo quando o filho ainda é vivo, existe já um grande distanciamento entre o casal. E nós estamos iniciando na direção do senhor, pastor Geraldino, este momento, novo momento no culto da quarta-feira voltado para a edificação da família. Nós acreditamos que a luta, ela pode nos promover, ela pode nos fazer crescer. Se você está lutando dentro da tua casa, em relacionamentos familiares, fica para você este convite. É gratuito, a igreja não cobra nada, nós estamos sempre de portas abertas para receber você, para cuidar de você e cuidar da tua família. Nas quartas-feiras à noite, a partir das 19h30, você venha com seu marido, com a sua esposa, escolha um local, sentem-se, ouçam a palavra de Deus e recebam da parte dele força, graça para manter o casamento, para continuar cuidando bem, ensinando bem os filhos, quer eles sejam solteiros ou casados, precisam do conselho, do exemplo dos pais. Existe uma força que não está em nós, mas está em Deus, que nos faz ter capacidade de vencer. Você pode estar fraco hoje, desanimado ou se sentindo incapaz de vencer dentro do seu relacionamento familiar. Mas eu te digo com a convicção que nas quartas-feiras existe uma força para que você possa continuar a sua caminhada. Eu agradeço, pastor Geraldino. Aí, amados ouvintes, ouvimos o convite e nós aguardamos você, então, nessa quarta-feira. Você venha desde já, está feito o convite para o teu coração. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De que servirá ao homem as riquezas? De que servirá o saber, a fama, se no momento de você deixar esta vida e adentrar a uma eternidade e não ter Jesus Cristo como teu companheiro? Conhecer a Jesus, amados, é saber o que a sua morte na cruz significa para você. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas se o homem se gloria de sua capacidade pessoal, de sua força física, de sua sabedoria, de suas aptidões mentais, e desprezando as leis de Deus, fugindo dele, o resultado desta vida egoísta será, sem dúvida, a condenação eterna. E aí eu preciso dizer para ti, a Bíblia diz aonde haverá choro e ranger de dentes. O conhecimento humano é necessário e deve ser buscado. Porém, ter conhecimento da salvação em Jesus é se apossar da mesma, é salvar a alma para a eternidade. Os que buscam primeiro as coisas de Deus, crendo em Cristo, têm a segurança, têm a certeza da presença do Senhor em cada passo de sua vida. E esse conhecimento dá gozo, da paz, da alegria, o que é essencialmente para você a vida eterna. Não espere que o barco da tua vida afunda, venha a afundar para você pensar no assunto da eternidade. Se paz divinal tu me deres gozar, se a dor eu tiver que sofrer, ó, se no que for certo estou, eu quero nesse momento orar com você. Soberano Deus, nós sabemos que tu enviaste Jesus para na cruz do Calvário morrer em nosso lugar. Nós nesta manhã falamos dessa sabedoria que o homem precisa adquirir em poder olhar para a palavra da cruz e aceitar a ti como Salvador. Eu sei que tem um demônio da incredulidade, tem, Senhor Deus, uma força maligna que impera para tirar da mente, do coração do homem, essa realidade da vida, e muitas pessoas nos têm como doidos, como tolos, mas nós sabemos, ó Deus, que tu nos chamou para a vida eterna, e milhares de pessoas já descansam nos teus braços, porque talvez não tiveram toda a sabedoria humana, não tiveram toda a vida financeira equilibrada, mas souberam escolher o melhor. E permita, Deus, que os homens de bem, as famílias de posses financeiras, aquele que tem também o conhecimento secular, que tem vários diplomas e que tem muito dinheiro, ele entenda que nesta vida terrena nós só levamos os nossos exemplos e a nossa história escrita, e não podemos levar a prata nem o ouro. Senhor, permita que as pessoas entendam que a vida eterna, ela existe e ela precisa ser conquistada pela fé. Em nome de Jesus, nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.